sobe, ela sobe. Oh, Canal 2. Encontrar e ficar em perdida, viver demais a tua vida, quis te acompanhar e ficar só. Cheguei a não saber quem era nessa história de estar à espera, tudo só por ti. Gostava só pra mim. Canal 2. Tenho que votar com o canal 2. castelo, foi o cotovelo, em Alfama, descanso de lugar. E assim desfaço o pelo, e azul, e mar. À ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, lençóis bordados à pressa, a cambraia e o beijo. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, Cambura, teus seios são masculinas, Marina, pregão que me traz à porta, Ternura, cidade a ponto de luz, Mudar, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, Calada, cidade é mulher da minha vida. Terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua, quando um povo te olha sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sangue, olha o quadro que só inventaste. Agora tente da vida e medronho que me fazem cantar. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, Cambura, meus seios são masculinas, Marina, pregão que me traz à porta, Cambura, cidade a ponto de luz, à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, Calada, cidade, mulher da minha vida. Do castelo foi um cotovelo em Alfama. Canso olhar e assim desfaço o cabelo e azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, lençóis bordados à pressa, na cambraia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, Cambura, meus seios são masculina, Marina, pregão que me traz à porta, Cambura, cidade a ponto de luz, Cordada, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, Amada, cidade, mulher da minha vida. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Só um olhar, o teu olhar, naquele instante soube enfeitiçar o meu coração viajante. Com esse teu ar, que é de mulher, que é de criança, e amores que senti, tu

chuchus desagrado. Não custa nada, por não ser que sou um ser delicado. Um taque, o leva do sinho. Levas no focinho. Estava farto de ir à missa para rezar. O Padre Nosso não gravava mesmo nada com medo. Que não gosta, me mexia um barbeiro. Já me queriam modelar. Eram tantas as asneiras, eu tinha que calar. Cala-se a boca, não digas isso. Já é pecado. Olha que mal. E os chus, e desidado. Não custa nada, por ser que sou, vou ser delicado. Dá gatinho, leva no focinho. Canal 2 da Antena Web. Seus mundos, já não posso mais falar. Sei que estás confuso, mas isso é normal. Para mim és uma musa, alguém muito especial. Já não te vejo há um dia, para mim pareceu-me o mesmo. Já te disse o que sentia, agora é a tua vez. Deixa-me voar, quero sair daqui. Quero estar em outro lugar, queria-te ter só a ti. Em ti estou seguro, daqui não vou sair. Nem que atravesse um muro com o risco de cair. Não me largues mais, eu não te quero perder. Tens de voltar ao cais que eu senti, não sei viver. Já senti a plenitude, não importa o que tinha feito. Eras a minha virtude, nunca foste meu defeito. Digo-te o que sinto, não parece entender. É verdade, eu não minto, tenho mesmo que te ver. Leva-me contigo na palma da tua mão. Que eu já não consigo pisar mais este chão. Leva-me para longe que eu não consigo andar. Quero estar contigo, o teu mundo é meu lugar. Acabaram-se as palavras que saíam de ti. Estivesse onde estavas, eu sentia-te em mim. Abraça-me uma vez e outra a seguir. Abraços já são três, já te estou a sentir. Sentia-me tão bem. Quero-te olhar, eu senti não sou ninguém. Podes prender-me em ti, podes voltar a gostar. Diz-me o que é que fiz, que eu tento mudar. Não suporto ver-te assim, sentes-te culpada. Põe a culpa em mim, acho que foste pressionado. Tenta perceber, não te sintas mal. Tenho que dizer que tudo em ti é especial. Uma página rasgada e arrancada pelo vento. Não pensei mais nada, não me sais de pensamento. Estás em todo lado, nas paredes e no mar. Não quero ficar parada, não te quero largar. Passa a noite e o dia sem que eu sinta a passar. Tudo o que eu queria era o tempo a parar. Ficava sozinho, talvez a pensar demais. Mas talvez é um caminho para atingir meus ideais. Contigo na palma da tua mão. Que eu já não consigo pisar mais este chão. Leva-me para longe que eu não consigo andar. Quero estar contigo, o teu mundo é meu lugar. Acabaram-se as palavras que saíam de ti. Estivesse onde estavas, eu sentia-te em mim. Abraça-me uma vez e outra a seguir. Abraços já são três, já te estou a sentir. Palma

Eita. Vamos.